November 975 Romeo Golf, airborne at 39, air call departure 120.8, have a good flight. 120.8, thank you, sir. Yeah, have a good night. Departure, good evening, Gulfstream, November 975, Romeo Golf is passing 1,500 for flight level 400. November 975, Romeo Golf, radar contact, go faster, climb and maintain flight level 400. Climb and maintain flight level 400, 5 Romeo Golf. Desça para 2.000 pés, ajuste na 092, autorizado LS, reforço estabilizado. Ok, para 2.000, ajustado 1.012, reportaremos estabilizado, 4.0, 7.0, 7.0. São 3858, chegada a Mari, desça e mantenha nível 050. Decolado ano 7, vento 090 graus com 9 nós. November 975, Romeo Golf, traffic travel clock, 14 miles, northeast bound, crossing 4,000 feet to 2,000 feet. Echo 190. Traffic inside, Romeo Golf, thank you, we got a Montigas also. Boa noite, decola Papá, Romeo Charlie Alfa Papá. Papá Romeo Charlie, Echo Papá, prossiga. Charlie Alfa Papá decolou da 1-7. Romeo Charlie Alfa, Papá, contato radar, saída Conde, suba e mantenha 130. 130, Conde, Papá. Do 4070 interceptando o localizador. Sim, de complexo final, chame torre 1895. 1895. Goma 884, chega da Mari, desça e mantenha nível 06. Alfa Índia, ponto de espera, 128, 935, 4, 5. Oeste, cruzando nível 080 para 400, Golf Lima Foxtrot 3. Pode descentrar com 0 na cabeça. TAM 3858, continua descida para 3.000 pés, ajuste na 0 na 2. Descida para 4.000 pés, ajuste 10, 12. 4.000, 10 na 2, TAM 3858. TAM 1884, reautorizado, continua descida para nível 050. Visual com azul na final. Firmo, senhor. Após o azul ali, mantenha no zero. Azul ali, mantenha no zero. Pode prosseguir para 2.000, Chanel 63, 1-0. Afirma, desça para 2.000 pés, existe no 0 no 2, autorizado de LS, X-Way, pista no 0, reporte estabilizado. Chanel para 2.000, autorizado de LS, X-Way. No zero, reporta agora estabilizado, o Chanel 63, no zero. Solo 147, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, azul 4070. Enable 1260. 128.8, enable 126.0. Thank you very much. Have a good night. Perfect. Top Salvador, boa noite. Azul 4070, retorno, só escute. Azul 4070, boa noite. Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 1, azul 4070. Lima Gol, Hotel Romeo, 3. Só uma informação, autorização de tráfego é com sua frequência ou tráfego? Sou 9, controle 120, decima 8, bom voo. 20.8, obrigado, uma boa noite e um bom trabalho. 5545 no 5. 17, decola da 10, curva direita, Arbor, Elefa, controle 208, aciona 5175. Controle 198. Meu pé 258. Tô no menos 3, a saída Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, Arbor, Elefa. Agora, Arbor, não, Elefa, bom, não, tá correto, chama o pushback aqui no meio. Solicita a proa de Ilhéus para diminuir um pouco o nosso atraso. Gente, da presença, proa de Ilhéus, trip 54 no 5. Grato, trip 54 no 5. Solicita como final 120. Trip 54 no 5, acione código 5042. 5042 do trip 54 no 5. Chame torre 11895. 11895, chame 6310. Autoriza final 120 pro trip 54 no 5. Usado nível final 120. Grato, trip. TAM 3858, 3 ADLS, sexo e pista 10, reporte estabilizado. 3858, autorizado, reporte estabilizado. Nossa, altímetro no 0, no 2, cheque o trem. Passado, travado, livre, posição no zero, chanel 63, ano zero. Gol no 884, desça para 2000 pés, ajuste no zero, no 2. 2000 com 1012, gol no 884. TAM 3858, chame torre 11895. 1895, boa. Circuito, reporte externo. Portaria externo, 858. Linha 3110, solo 53, livre à direita, solo 121, decimal 9. 19, alivar, linha 3110. Não. Três ADLS, sexo e pista no zero, reporte estabilizado. Sim, precisa reportar estabilizado no ILS, sexo e gol 1834. muito boa noite. Na 6310, livrou, não se escuta. 6310, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, 06, o grid, na 6310. Zero, vento 080 graus com 89, altímetro no 0 no 2. Livre pouso, pista no 0, 3858. Escuta pra copy? Escuta pra copy, 5827. Autorizado, Galeão, 5827, nível 360, Upper Zulu no 0. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, Nadael, Leda Bridge, controle 1208, aciona 5404. Galeão, 360, Del Leda Bridge, Zulu no 0. Primeira curva, decola da 1-0, curva direita, pode. 120.8 controle, 5404, corresponde 5827, tá, objeto 5827, protegimento correto, junto de pegacionamento. Camarada, 27. Solo 57, livre à direita, solo 121 decimal 9. Direita, solo 219, 3858. São 3662, chega da Mari, desça e mantenha nível 050, boa noite. Gol 1884, chame Torre Salvador na frequência 1118 decimal 95. Alfa Juliette, portão 03, no 83, foi. Salvador, boa noite, gol 1884. Boa noite, 1884, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 080 graus com 99, altímetro no 0 no 2. Ciente, o trem está baixado, travado, livre pouso, gol 1884. Alfa Juliette, 05, 3258. 398, boa noite, chega da Mari, desça e mantenha nível 060. No 884, solo 01, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direito 219, voo no 884. Boa noite, Charlie Alfa, passe, vista está terminada, 5 meia dúzia de milhas. Nordeste do Velho Salvador, chama Aracaju na frequência 1203. Solicitado, 2254. Coordena com o Ilhéu, serviço radar terminado a 45 milhas sudoeste de Salvador, chame aquele na frequência 1201. 1201, 354, muito obrigado, boa noite, bom trabalho. para 50, para 3662. 3662, desça para 3000 pés, ajuste no 02. Bono 398, desça para 4000 pés, ajuste no 02. 4000 pés, no 02, Bono 398. Confirme. Rotan 3662 solicita seguir via. Rotan 3662, vista para 2000 pés, ajuste no 092, o 3LS, X-Ray, pista no 0, reporte estabilizado. Vista para 2000, no 092, autorizado o X-Ray, reporte estabilizado, Rotan 3662. Salvador, muito boa noite, é o azul 4071 para Campinas, ainda está sendo para autorização, mas seria a nossa subida, por gentileza? Azul 4071 para Campinas, a saída da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, graças. Romeu Wolf, Barreiros autorizado no 220, direto, decola da 17, curva esquerda na Momo, controle 120, decima 80, aciona 5170.